Bom dia, pessoal. Bom dia, queridos e queridas. E hoje eu estou aqui com o Vinícius. A gente estava lendo a Bíblia junto. E eu estou aqui pensando no que falar sobre esses textos. E eu vou ter que confessar uma coisa e pedir muitas desculpas para quem, por um acaso, se sentir distante ou não alcançado. Mas hoje, como era no começo desse processo, dessas homilias diárias, eu queria falar com o povo que senta em volta da mesa, com todos nós que temos caminhado no dia a dia, 365 dias do ano, acordando cedo, cuidando de porco, cuidando de horta, procurando produto, tentando sobreviver, lutando com as dificuldades, com o que vai pouco. E eu queria pedir a condescendência de que, se o que eu vou falar, com esse foco muito claro, nessa equipe que todo dia trabalha, se isso servir para você, que sirva como paralelo de alguma coisa na sua vida e que sirva como estímulo também. Desde que a gente começou a gravar e distribuir essas homilias para tanta gente, eu tenho tido cuidado de ser o mais genérico possível, porque a história desse tempo que a gente chama de homilia da manhã começou com a gente em volta da mesa e para a gente, e tão somente um ato de voltar-se para o Senhor. E a gente viu isso ir crescendo, crescendo, a ponto de mais de 200 pessoas todo dia ouvirem, né, isso que acontece em torno da mesa. E tem sido muito generoso da parte de todo mundo que as nossas reflexões sejam compartilhadas. Mas hoje eu queria realmente falar sobre essa etapa. Como eu já falei alguns dias atrás, a gente na Casa da Videira entrou num processo de mudança. Nós temos, sei lá, 60 ou 60 e tantos dias que a gente precisa achar um lugar para a gente mover a Casa da Videira para mais perto de Curitiba. Nós nunca tivemos problema com os proprietários da terra, nem com nada disso, mas foi um chamado de Deus que a gente decidiu obedecer, e muita gente que tem buscado na Casa da Videira ter um encontro consigo próprio, com Deus, com a natureza. E essas pessoas estão mais perto e a gente decidiu entrar nesse processo de mudança. Isso é um processo que internamente, para você que não acompanha, tem um belíssimo processo de discernimento coletivo e de aprendizado. E o que acontece? Esses últimos 3 anos foram tempos que a gente poderia dizer que, por mais que tenha resultados muito legais que a gente alcançou, foram tempos em que todo mundo ou veio de sofrimentos muito grandes ou passou por sofrimentos e dificuldades muito grandes. E tem um ditadinho brasileiro que fala que não há mal que sempre dure, nem bem que nunca se acabe. E seria um absurdo se a gente ficasse eternamente em treinamento e preparação. A gente passa por etapas nas quais a gente realmente é como que disciplinado por Deus, e lembra que disciplina não é receber uma bronca ou ser punido. Disciplina é aquilo que o atleta faz para se preparar para o jogo de verdade, para competir. E quando você é disciplinado, dói muito. Você é corrigido sua postura, corrigido sua maneira de andar, corrigido sua maneira de usar os braços. Você é corrigido permanentemente, muitas vezes com severidade, para aquele que te treina. A minha sensação é que o verdadeiro jogo da Casa da Videira, com tudo de bacana que a gente fez nesses últimos 13 anos, o verdadeiro jogo ainda está por começar. O derramamento do Espírito Santo que a gente celebrou ontem celebra na vida da igreja a mesma etapa, ou seja, houve um grande período de preparação, e aí o pessoal foi para o jogo. E isso é cíclico. A história, do ponto de vista judaico-cristã, ela não é linear, ela é cíclica, ela dá voltas em níveis diferentes, como se fosse uma espiral. E a igreja continuou sendo, ao longo do tempo, disciplinada, corrigida, chamada atenção, e aí seguida em frente, jogando novos jogos que se desenvolveram nesses últimos 2000 anos. E esses textos de hoje apontam para essa realidade do pós-jogo. Todos os textos aqui nos chamam a atenção para alguns aspectos que são importantes. Primeiro deles, tudo é obra do Senhor. Tem nada que você possa fazer para Ele, não tem nada que exista nesse planeta, de um peixe a uma planta, a um ser humano, a um evento, a uma situação climática, a uma mudança geológica, nada que seja natural, a não ser aquilo que o homem faz na sua rebeldia, nada que seja natural ocorre sem que seja fruto do sopro de Deus, e de quando ele tira esse sopro, o evento acaba. A duração da vida de uma pessoa, de um peixe, de uma planta, de um evento climático, tudo tem um sopro de Deus para que inicie, e a retirada desse sopro, e aí morre-se. Então, a primeira coisa para a gente entender é que a gente não pode ir contra esse sopro e a gente não pode evitar quando ele é retirado. O que a gente pode é andar no ritmo e fluir no ritmo da dança com Deus, entre inspiração e expiração. Em algum momento Deus nos inspira e a gente faz coisas. Em outros momentos ele expira e a gente é chamado a voltar para dentro de si mesmo, refletir. Depois ele inspira de novo e a gente vai em frente. O Salmo nos leva a olhar para essas duas coisas. Tudo que existe, faz e move-se nesse mundo, o faz porque Deus o faz. Se Deus não faz, vai morrer. E outra é que inspiração e expiração são dois movimentos que vão acontecendo ciclicamente com a gente, e a gente segue em frente dessa forma. O texto de Joel é um texto de promessa. E Deus faz uma resposta para o seu povo, fala: olha, chegou o tempo em que tudo que vocês fizeram que deu errado, tudo que deu na trave, tudo que o gafanhoto comeu, tudo que você insistiu e não deu certo, tudo que você foi lá, gastou uma energia louca e quando viu o resultado foi comido por alguma incompetência administrativa, um evento externo, um roubo. A gente teve, nesses 3 anos, várias dessas experiências na Casa da Videira. A gente teve seca, a gente teve enchente, a gente teve roubo, a gente teve praga, a gente teve incompetências internas nossas, escolhas erradas, erros administrativos, houveram várias situações. Agora, sabe o quê? Cada situação dessa foi nos treinando a nos tornarmos mais hábeis na administração, mais limpos e higiênicos, mais corretos quanto a escolher o que fazer e o que não fazer, mais articulados para poder fazer parcerias, mais evidentes quanto a o que é importante e o que não é importante, mais centrais. Isso eventualmente nos levou a colocar no centro de tudo Deus e Jesus. Na história anterior da Casa da Videira, anos atrás, eu me lembro muito bem, quando a gente ainda estava engatinhando como Casa da Videira e ligado à história da Igreja do Caminho, em que eu fiz um desafio para as pessoas: vamos retirar tudo que é camada em cima de cada programa, cada atividade que a gente faça, e vamos fazer uma combinação honesta. Se Jesus não estiver no centro da atividade, a gente abandona a atividade. Eu me lembro que há mais de 10, 12 anos atrás, quando eu fiz essa proposta, a gente acabou abandonando 90% das atividades que fazia. Porque apesar delas serem bondosas e até algumas delas religiosas, elas não passavam de atividades que não tinham Jesus no centro. Até cantar se cantava para a gente, cantava porque era para a gente. Fazia um programa social porque dava uma tinta à nossa vida de classe média. E no centro disso não estava a paixão e o amor por Deus e por Jesus. Eu confesso para você que está na mesa, mas para você que não está, que quando eu olho cada um desses meus irmãos hoje fazendo comida relacional, cuidando de porco, plantando, cuidando, costurando, fazendo charcutaria, cozinhando, fazendo conta, fazendo arte, fazendo cerâmica, fazendo cuidado de animal, fazendo o que seja, eu posso garantir para você, pelo que eu vejo, que no fundo, no centro da preocupação de cada um, eu não preciso tirar camada nenhuma, porque é Jesus que está no centro. Deus nos levou nesses 3 anos a colocar Jesus no centro absoluto de toda atividade que a gente faz. E nada que a gente faça se faz se Deus e Jesus não estiverem no centro. Fazer uma atividade porque ela é legal, porque ela é politicamente correta, porque ela é ecológica, porque ela é. Cara, isso tudo é uma bobagem imensa. Porque definitivamente tudo que aquilo que tiver Deus no centro, Jesus no centro, vai ser ecológico, politicamente correto, respeitoso, vai respeitar a questão de gênero, vai ser honesto do ponto de vista político, vai ter integridade, vai ser generoso, vai ser bondoso, vai ser socialmente relevante, porque óbvio, porque Deus é isso tudo muito antes disso tudo dizer que isso é importante. Deus, estando no centro, eu não preciso me preocupar se eu estou sendo politicamente correto ou ecologicamente correto, se eu estou sendo substancialmente relevante, se eu tenho uma racionalidade que é, como a gente costuma dizer, substantiva, porque é da natureza de Deus que essas coisas assim sejam. Então, ao invés de tentar colocar Deus em coisas que são corretas, segue Deus e as coisas automaticamente vão sair corretas. E isso aconteceu nesse tempo. Quando eu vejo o compromisso que tem sido assumido por esses jovens que decidem assumir de maneira pública, de maneira ostensiva, no seu modo de trajar, no, na prática de um batismo, de uma relevância de vida, de mudança de modo de falar, de vestir, de pensar, de comer, de tudo isso. Eu vejo que tudo esse tem sido feito por absoluta e simples paixão por Jesus, amor por Jesus. E hoje eu posso dizer que eu tenho um grupo de pessoas com quem a gente anda junto, em que Jesus está no centro, não o umbigo no centro. Eu nunca precisei para essas pessoas chamar a atenção e dizer, tira o seu umbigo do centro, como tantas vezes eu tive que fazer com tanta gente. Porque não tem umbigo no centro. Eu tenho visto Jesus no centro, o outro no centro. As pessoas estão caminhando de maneira lindíssima. Eu não sei para onde a gente vai. Nós não temos um lugar para ir ainda. Estamos procurando nos chegar para perto de Curitiba. Agora o lugar parece que está muito bem definido na nossa mente. Agora vamos sair em busca e procurar esse lugar de maneira objetiva e vamos encontrá-lo. Quanto a gente tem para alugar ou para comprar isso? Zero. Mas eu sei que Deus é o Deus de todos esses lugares, de todas essas circunstâncias, e Ele vai nos levar também. E a promessa de Joel é que Deus vai nos levar ciclicamente, e no futuro também ele vai nos levar a outras disciplinas e outros momentos de rigidez e de perda, mas ciclicamente, e esse é o momento que se desenha para frente, o momento no qual as chuvas caem no lugar certo, na hora certa, em que a abundância acontece, em que o trabalho tem resultado, em que as coisas funcionam, em que a gente muda, em que a gente cresce, em que o número de pessoas aumenta, porque essa é a promessa do Senhor no derramamento do seu espírito. Eu vou estar com vocês. As eiras vão ficar cheias de trigo, os tonéis vão transbordar, o vinho novo e o azeite vão estar lá. Eu vou compensá-los pelos anos de colheitas que os gafanhotos destruíram. Essa é a minha grande expectativa nesse tempo que nós entramos agora. Após o Pentecostes, nesses dias que coincidentemente os textos apontam nesse sentido. Obviamente, como é cíclico, mais para frente a gente vai voltar a ser corrigido, vai voltar a ser chamado a atenção, vai voltar a ser disciplinado, mas não para que a gente seja punido, mas para que a gente possa ainda de novo e mais adiante. A glória futura que está prometida para a gente, como diz o texto de Romanos, fala que os nossos sofrimentos atuais não se comparam com a glória que está sendo preparada para ser revelada a gente. Eu vejo tanta gente que ao longo da vida, ao longo da minha já não tão curta vida, eu vi desistindo no meio dos sofrimentos. Foi gente que vai voltar para casa com a impressão de que a vida é só sofrimento, porque ela não conseguiu passar pela bem-aventurança, pelo caminho para chegar no cenário bacana, como eu sempre falo. Não, ela desistiu no meio. Meu estímulo é que a gente agora acelere, coloque objetividade, vá para frente, mande brasa, porque o melhor ainda está lá vindo, e isso não vai vir numa ida para o céu etérea. Isso vai vir com Deus nos abençoando e fazendo dar fruto aquilo que foi a disciplina na qual fomos treinados. Deus fez com isso que a nossa vontade fosse sujeitada à dele. Que a gente pudesse, ao invés de ter otimismo no coração, que a gente pudesse ter esperança. A esperança, como diz Paulo, não é esperança naquilo que se vê. Porque aquilo que se vê não dá esperança. Você não espera o que está na sua mão. A esperança só existe na ausência. Então eu tenho muita esperança que a gente vai achar um lugar legal para a gente, porque nós não temos um lugar legal para a gente nesse momento. Eu tenho muita esperança de boas colheitas, porque nós não temos uma boa colheita nesse momento. Eu tenho esperança de que a gente vá atingir mais pessoas, porque essas pessoas nesse momento não estão vivendo ali. É na esperança. A esperança existe somente, tão somente na ausência. E a gente vai em frente porque Deus promete estar com a gente, porque o seu Espírito Santo é derramado, e quando a gente coloca Jesus no centro, não tem como essa equação não fechar. É Deus quem promete fechar essa equação positivamente. Então, se você por acaso está num caminho ou de dificuldade, ou de um momento difícil, ou se você já passou por ele e está sentindo que a coisa vem e que as coisas estão andando, siga em frente. Agora, o detalhe é que tudo o que você faça seja inspirado por Deus. Que tudo que você deixa de fazer seja porque você percebeu que Deus tirou dali o seu sopro. Ele não está soprando mais naquela direção. Recolhe. Deus está soprando em outra direção? Mete a cara. Siga a sua vida inspirado. Passe pela disciplina, passe pela correção, passe pelo que tem que passar e depois fique certo de que a colheita vai vir, de que tempos melhores vão passar, porque não tem realmente mal que sempre dure, nem tem bem que nunca se acabe. Então, pessoal, nós que ficamos em torno dessa mesa, em frente. A gente passou bem pelas provas, se inspirou bastante. Agora é hora de jogo. E tem muita gente. Eu voltei de Brasília e eu fiquei impressionado ao ver pessoas que eu não esperava sentarem comigo. Eu que estava num congresso para falar de planta alimentícia não convencional. E toda a conversa está resumida em Deus está falando, Deus está falando, Deus está falando. Gente dizendo da empolgação de perceber que tudo que a gente faz agronomicamente estava relacionado àquilo que a gente crê na teologia, no, nas escrituras, na caminhada com Deus. Eu te espero, meu irmão, que você siga em frente. Se você está num momento difícil, siga em frente como quem sabe que está no caminho certo. Se você está num momento difícil que você se colocou nele, se arrependa, muda de caminho e vai viver outra vida. Se você está num momento difícil, apesar de tudo certo que você faz, resista e persista completamente certo de que Deus vai te dar boas colheitas. E se você já se sente treinado e Jesus está no centro, aguarde pela boa colheita, porque ela inevitavelmente vai acontecer. Que Deus abençoe, que você tenha um dia bem legal e que a gente possa realmente se alegrar, né, naquilo que Deus promete e ficar esperando, porque o Senhor nunca falha nas suas promessas. Bom dia.